São José ia atrás dela e alcançá-la não podia. Foi alcançá-la Belém, onde ela estava parida. Foi alcançá-la Belém, onde ela estava parida. Tão grande era a sua pobreza que nem um panal tenia. As mãos à cabeça, a um véu que ela trazia, botou as mãos à cabeça, a um véu que ela trazia, partiu-o em três bocados, em três bocados o partiu. Desceram os anjos do céu, cantando Ave Maria. Ave Maria de graça Ave Maria. Ave Maria de graça, de graça.